DJ Felipe Cobiçado. Aperta o play, meu DJ. Faz um favorzinho pra mim. Vai, joga, vai, joga, joga. Joga a bundinha pra mim. Vai, joga, vai, joga, joga. Joga a bundinha pra mim. Esse é os três macetes para conquistar você. No primeiro eu vou subir. Primeiro vai crescer as mulheradas aí que estão solteiras hoje, hein? Ser um macetinho eu vou. Kika, kika, kika, kika. Pica, pica, pica, pica, pica pra você. Kika, pica pra você. Eu duvido você. Você aguentar uma dessa. Senta, senta. Me emprega. Senta, senta. Senta em mim, prereca. Senta, senta em mim, prereca. Sarra em mim, senta em mim. Dança em mim, prereca. São três opções, hein? Senta, senta aqui que rebola. Obrigado, meu parceiro Jackson. Obrigado, meu parceiro Léo. As opções. Pelo convite hoje de trazer o trio do Robinson. Vou passear a onda. Primeiro aqui no Beloquinha. Senta, senta, senta, senta. Aqui com a gente, toda a minha galera aí. Espero curtir hoje, bater os parabéns pra esses manos. Tu rebola. Os caras que comandam o bairro do Pedreira. Os caras que comandam o bairro do Barreiro, da Bratina. Rebola, rebola. Aqui comanda o Cordeiro. Senta, senta, senta. E a terceira. Tu rebola. E a terceira, tu rebola. A terceira, rebola, rebola, rebola, rebola, rebola. Na frente, o Maia! Você senta! Pela primeira dama! Senta, senta! Aqui com a gente, abraço! Kika, kika, kika, kika, kika. E a terceira, tu rebola. E a terceira, tu... E aí, meu parceiro Leandro Tangue! Rebola, rebola. Pra endoidar, começou na onda! Senta, senta, kika, rebola. Rebola, rebola, rebola. Senta, senta, kika, rebola. Três opções, hein? Senta, senta, aqui que rebola. Só moleque da solteira, bota a mãozinha pra cima aí, bora começar a onda. Só moleque da fita do Pix aí, bota pra cima. É Pix pra elas, porra. Bora começar. Pra valer. Cada um dessas meninas tem um super poder. Você! Eu vou chamar a Carol. Vem, vem, vem, vem, vem. Vem a Carol, dançando é um esculado. Bora que abre do uísque. Tá no chão, vai. Vai. Senta, senta, senta, senta, senta, senta de cabeça pra baixo. Senta, senta de cabeça pra baixo. Senta, senta de cabeça pra baixo. Senta, senta de cabeça pra baixo. Meu parceiro e barbeiro, o Marcos Vinícius, ele. Na companhia do meu parceiro, Vido. Ali aqui. Aí com a gente, Vido Barbeiro, cara da barbearia 24 horas. Pura. Já tá com a gente. Barbearia 24 horas. A barbearia oficial da vibe do cobiçado. Quadradinho, quadradinho, quadradinho, quadradinho, quadradinho. E aí, meu parceiro, Miau GDS. Ai, quebradeira. E meu amigo Bruno da CB. Agora eu. Bora, meu parceiro alemão. Hipnotiza você. Vem, vem, Thaísa, dá um tiro de GT. Ponta, ponta. Ponta, prepara e vai. O que mais cobiçado do Pará. Pra começar a onda! E aí, meu parceiro DJ Rione! Prepara que agora é a hora do show das poderes. Só vale se der reboladinha agora, Rione! Cadê ele? Cadê ele? Que incomodam. Os meninos estão no doce aqui do Búfalo. Ficam de cá. Barbearia. Toca. No talento, meu parceiro Hugo tá no circo. Não sei por onde entrei. Quando começa a dançar. E aí, Júnior Alucinado? Sim, meu exército é pesado, gente. Alucinando tudo. Coisas do tipo você. Vai. Solta o som que é pra me ver dançando. Vai, vai. Até vou. Vila Beatriz. Uli Miranda. Gritando. Marélica Carneiro. Pra me ver. Esse trio aí tem que tirar o chapéu, meu irmão. Chama a atenção. É o tridente do Rob. Mega! Que é pra me ver dançando. O clube da tida do uísque. Você vai ficar. Ele toda a comitiva tá na. Claro, pra me ver dançando. Vem comigo. Chama a atenção à toa. Prepara que vai começar agora. Vai começar a putaria! Alô, Marcos. Hoje tem, né? Marcos Vinícius, o barbeiro que dá um talento nos cortes do cobiçado do Pará. Tô cabeludo, já vim do sul cabeludo. A partir desse exato momento não existe mais brabo na casa. E aí, Vitor? A partir desse exato momento... Quem manda nessa porra são as meninas. Meninas gostosas! A festa é de vocês, hein? Rapaziada... Só os usuários, por favor. Jogando a mãozinha pra cima, homem que tá solteiro aí. A mulher que tá fim de rock doido, bota pra cima que eu quero ver. A mulher que gosta de um pixel e bota pra cima. Agora, vai. Você sabe bem que nesse game eu te supero, eu só vou te usar. O quê? Como se agora eu não quero, vou te iludir. É pix pra elas, porra. Só não vem de compromisso. Toma, toma. Gosto que me xinga, isso me acanha. Gosto que dá tapa me chamando de pira. Lembra, sou pira é assim, mas só em cima da sua cama. Vem, meu parceiro Playboy! Tinha outra postura. O homem que comanda, salgados e batata em cima. Localizado no Augusto Montenegro, número 1. O abate. Fechado com a vibe. Vibe. Apaixonei, quero te dar toda hora. Hoje eu vou bucetear mais uma vez essa piroca. Me apaixonei, quero te dar toda hora. Hoje eu vou bucetear mais uma vez essa piroca. E vai jogando lá pra cima e movimenta, movimenta. Vai movimentando o bagulho agora. Vai. Quando o grave bate forte, a gata quer jogar e na na na na na na na na na na na na. Quando o grave bate forte, a gata quer jogar e na na na na na na na. Vai movimentando! E movimenta, movimenta, movimenta! Vai. Toma! Estamos uma verdadeira família! Canta aí! Família é aquele que ajuda o irmão! Só vocês! Dá a mão pra quem tá caído no chão! O movimento! Mas ela quer os envolvidos, ela quer dar pra bandido. Ela quer o cobiçado, ela quer o 5-5. Tá jogando na minha cara, então vou ter que levar. Tá, alguém pode dar dois tiros, então dois de comando. Jimmy Rex, vendi um assalto pica. Pega, eu quase tu me agrede agora da vovó. Valeu, é doido. Mas valeu. Bora, Jimmy! Tá nossa tropa, é o 5-7. Vai, garoto! Xoxa tá nossa tropa. É o 5-7, vai, porra! A nossa tropa é o 5-7 de Xoxota. A nossa tropa é o 5-7. Só quem é vida louca vai soltar mosh comigo agora no bagulho doido aqui. É, aí. Só quem é vida louca solta mosh comigo agora aí. 5-7 de... Te liga agora! Nossa tropa é o 5-7 de Xoxota. A nossa tropa é o 5-7, vai, porra! Por isso eu vou matar, por isso eu vou matar assim. Por quê? Sangue de guerreiro, eu tô na luta até o. Só você! É. Oi, desde pequenininho, só menor do... Um, dois, três, vai! Não, não dá, não dá, não dá, não. Por isso eu mando assim. Só que é guerreiro, hein? É! Oi, desde pequenininho. Com todo respeito, com todo respeito, quem é nós, quem é vida louca, levanta a mão. Quem fecha com Niterói, São Moçada, e acima de tudo, fecha com Bari Funk. Canta assim! Canta assim, ó! Canta aí, ó! Tu para de marra, deixa de onda que tu não sabe de nada. Ô moleque, tu se liga, presta atenção bem no que você fala. Nós das infantistas pra fazer, mas tá fechadão. Se eu tô de rolé, cê senta bolada. Para de me! Mulher, ouro e poder. Lutando que se conquista. Nós não precisa de crédito. É, Écula, corte a peça da Ogre. Quem tá de fora até pensa que é mole vivendo. Na planta humildade pra colher poder, a recompensa. Só você! Nós não somos. Nós é o certo pelo certo. Não é qualquer um que chega e ganha moral de cria. Vem daí, DJ Felipe Cobiçado. Que agora. É a sua vez. O cobiçado da galera tá na área. Então pode confirmar que hoje é dia de aula na vibe do cobiçado. Bora bater o joelho bem! O meu parceiro Jackson! E meu parceiro Léo Marcher! Hoje o Belo aqui já tá em festa! Vibe do cobiçado. Cheguei, cheguei, cheguei! O cobiçado do Pará! Bora, batata! Pode engatilhar, o cobiçado vai estourar! Bora engatilhar! O cobiçado vai estourar! O cobiçado vai estourar! Vai estourar! Vai estourar! Vai estourar! Estourar! Estourar! Estourar! Estourar! Estourar! Estourar! Estourar! Estourar! Estourar! Estourar! Estourar! Estourar! Estourar! Prepara! Então fogo no baixo, então fogo no baixo, então fogo no baixo, joga, fogo no baixo, joga, fogo no baixo, pegando todo, pegando todo, pegando todo. Alô, Belly, vai pega fogo, vai pega fogo, vai pega fogo. O teu DJ chegou. Mudou o jeito. Põe a mãozinha pra cima e grita. Joga, joga, joga, joga. Parceiro Léo Marcha! Tô consagrado. Aquela sentadinha assim. O quê? Basta deixar. Basta beber. Alô, vai, vai! Tô consagrado. Aquela sentadinha. Basta beber. Basta beber. Se não for você, não vai ser. Tá pegando fogo! Apaga a luz aqui, não vale a hora que começa. Apaga a luz, apaga a luz, apaga a luz! Parceiro Marcos Vinícius! Isso, porra! Segura o Vitor! Segura o Vitor! Segura agora! Isso, porra! Nem o sol! O quê? Só vocês, só vocês! Nem as estrelas brilham como o seu olhar! Grita! Vou gritar! Você é meu par. Eu sinto. E aí, meu parceiro Leandro Tanque? Oh, é o caqueado agora. Tá fazendo aquecimento, aquecimento. Conga, conga, conga, conga. Conga, conga. Um, dois, três, vai. Baixa como é que vai, baixa como é que é. E baixa como é que faz, vai. Trava na beleza, trava na beleza. Destrava, destrava, destrava, destrava, destrava, destrava. Toma na pressão, toma de ladrão. E aí, meu parceiro neguinho impregnado? Faz cara de mal, faz cara de mal. Sal, sal, sal. Faz cara de mal, bora no gingado. Bora no gingado, bora no gingado. ML, GDS. Tu me pediu, tô lá vai. Felipe Cobiçado, tem como tocar aquela lá? Um, dois, três, vai! Vai! Pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega ele, Léo, pega ele, Léo, pega ele, Léo. Pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, vai pegando, pega, vai doidando, pega, vai pegando. Aquela noite eu te esperei, sentada naquele sofá. 11h25, nada faz sentido, só era dar um toque e me avisar. E eu? Eu tava chateado. Só você! Mas quer saber? Tô nem aí, tô nem aí. Pega, pega, pega, pega, pega, pega. Sexta-feira à noite, temperada. Um, dois, e... Para! Pega, pega. Um, dois, três, vai! Alô, Júlia Beatriz! Entendi. Deixa ouvir, quero ouvir. Deixa de onda. Amava porra nenhuma. Toma, toma na batida, o cobiçado vai brincando, vai brincando, vai brincando, vai brincando. Só os cara doido, só os cara doido, só os cara. Só os cara doido, joga a mão e dá-lhe sal. Sal, sal, sal, vai dando sal, vai dando sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal. Experimenta a descrição na tua frente, sou capaz até de agir indiferente, sem falar de ti. Toma na batida, o cobiçado me quiçando e você vai endoidando. Toma na batida, vai, vai. Eu era uma menina e você não se importava. Só você, só você. Minha serva nova, vou bater. E aí, Leandro Tanque? Agora que cresci, vou... Vou me dar divulgações. E olhar. E agora? Agora tô em outra e pra você. Vou baixar o som, quero ver cantar comigo. Não xinga ela não, não xinga ela não, não xinga. Dar amor a quem não me ama, é falha, tô fora. Você! Finge pra me ter na cama, comigo não rola. Me deixou. Me deixou na solidão. Mas agora! Mas agora eu tô de boa. E agora? Tá querendo o meu perdão. O quê? Não, não, não dá mais. Nem a mínima. O quê? Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Cama sem medo, medo de errar. Oh. E matemática do amor sem medo. Canta! Eu vou deixar você partir. Alô, minha amiga de Santos! Para de putaria! A brasileira das burguesas tá na área! Puta, tô caçando! O passo da série! Puta, o chachá que eu quero! Quanto mais eu tô gemendo, o novinho me foge mais! Quanto mais tu vai gemendo, o cobiçado bota mais! Pode mais, empurra! This is a story all about how my life got flipped, turned upside down! Sempre nome de loja SRA Boutique! Book Gold! O Pati Dourado vai formando o estado do Pará! Verte o cobiçado! O cobiçado do Pará! O doce vai! Dança aí, dança aí, dança aí! Alô, playboy da golada, dança aí, dança aí! Dança aí, dança aí, dança aí, dança aí! E o caqueado, como é, Marcos Vinícius, como é? Caqueado, ele faz o caqueado, ele faz o caqueado! E o Vitor? Caqueado! Ele é bandido, bandido, bandido, bandido! Aí, DJ Paulinho, esse é o DJ Paulinho! Ele é bandido, bandido! Alô, Berrex! Ele é bandido, bandido, bandido, bandido! Comigo quer sair comigo, o pente na cintura e o cabelo. E agora? Ele é bandido, bandido, bandido, bandido. Ele é bandido, bandido, bandido, bandido. Ele é bandido, bandido, bandido, bandido. Ele é bandido, bandido, bandido, bandido. Dança aí, dança aí, dança aí, dança aí, dança aí, dança aí, dança aí, dança aí. Olha quem tá vindo aí, olha quem tá vindo aí. Alô, Bial GDS! Ele é bandido, bandido. GDS, claro, o N-Bet, claro, GDS, claro, o N-Bet. Mas como é que é e vai fazendo o caqueado? Mas como é que faz? Sempre nome de N-Bet 91. E aí vai fazendo? Aposto online número no estado do Pará. Itália, Luiz, e aí, meu gerente Breno? Gerente Breno, hoje eu tô da N-Bet 91. Tá fechado, fechado com o cobiçado do Pará. GDS, para começar, para começar. Bora começar, começar. Para começar, para começar, para começar. DJ Henrique de Ferraz pegou a moto e meteu a puta na garota. É Bruno da CB! E vrupa, e vrupa, e vrupa, e vrupa, e vrupa, e vrupa, e vrupa. Vibe do cobiçado. Você queria o quê? Só queria viver a vida. Muitas vezes causei ferida. E aí, Judeu Alucinado? Pude me apaixonar. Meu coração ficou. Foram tantas despedidas, aventuras não vividas. Você. E com medo de me apaixonar, meu coração ficou. Você. Mas foi no teu olhar que eu sosseguei. Juro, encontrei um caminho pra seguir. Foi só te olhar. O meu mundo parou. E a minha vida mudou da noite pro dia. Essa é a vibe, porra! Quem gosta é o Batata! Batata Blaster, o homem do Skib 1000 volts. E aí, Clube do Whisky? Todo dia eu me lembro de você, de todos os nossos momentos de prazer. Pedindo pra me conquistar. Lembro de quando me chamou. Fala no meu ouvido. Falando baixinho. Cobiçado. Do quê? Na, na, na, na. Foi tão bom que eu me chamo. E doida, Raíssa. Na, na. Tem a marca da vibe. Vibe do cobiçado. Falei. Vai estourar. DJ Felipe, o cobiçado do Pará. Toma. Hoje à noite as estrelas brilham mais. Eu percebo o porquê. Elas querem é de... E aí, balsa da CL? Meus escudos, mas o homem tá na área, pai. É demais, não tenho como. Patente alta do Bengão. Me apaixonar se eu ver. Talvez seja cedo para ti. Extra TF. Que a noite eu oro, peço. Paga uma, bora ver. Eu sou da coragem que eu preciso. Bora, vem te mora. Pra dizer o quanto eu te amo. Então pega atenção. E ouve em primeira mão. E quem é o Dino Sacana? Ser o melhor do mundo. Ah, sacana. Apaixonar a cada beijo. Vou me danar. Vou reclamar. Eu farei de tudo pra ver nesse rosto sorrir. Tá que alucinado, tem moral. Nosso casamento, o quanto eu vou me dedicar. Era eu que te amava, pedi tudo pra te ver feliz. Estive do seu lado. Da música top, top. Me te amei, chorei, enfrentei o ponteiro, meu vizinho, o pesadelo, fiz tudo pra te amar. E aí, Mala? O Mala alucinado! Ele tá no circuito, alô, Mala! Não me abandona, Mala! Tudo sua culpa. E aí, DJ Mister? Só DJ hoje aqui, pai. Eu não ouço uma doida. Agora é só lembrança. O homem da Coca-Cola é doida? Dói demais. O homem da Coca-Cola tá no circuito. É seu amor, é tudo que eu tenho. Quero te amar, agora sem medo. Bora cá. A vibe é nossa. O cobiçado, cobiçado é delas. Bora começar a esquentar o verão. E jogar lá pra cima, lá pra cima, lá pra cima. Bora começar agora, agora, agora, agora. Um, dois, três, quatro. Férias de verão é rave no baile do 12. Draga e orgia, todo mundo louco hoje. Oh, aí não dá pra passar. Que eles ficam parados. Alô, miau. Aproveita o vulco pra sarrar no nosso rabo. Alô, miau. Não dá pra passar. Que eles ficam parados. Aproveita o vulco. E agora, agora, agora. No rabo, tô louca de lança. Chama. Que minha bunda balança, tô louca de lança. O meu parceiro filé da TV. Fala filé. Corri em Vegas, me arrasta no morro que eu te... Falou cobiçado, tô de volta. O que acontece? Morri em Vegas, me arrasta no morro que eu te levo pras ideias, porra. O que acontece em Vegas? Convida a mina, me chama... ou então a mina te convida pra sair, me chama... aí tu manda aquela mensagem assim, olha, ó. Me chamou pra sair, eu respondi que ia ver. Me chamou pra sair, eu respondi que vou ver. Ia ver. Vou ver. Vou ver. Vou ver. Vou ver a forma de enrolar você. Vou ver. Vou ver. Vou ver a... E aí, Marco? Você. Vou ver. Vou ver. Vou ver a forma de enrolar você. Peraí. Peraí. Peraí. Quer dar um golpe no golpista achando que eu vou cair? Peraí. Peraí. Peraí. Peraí. Quer dar um golpe no golpista achando que eu vou cair? Vou ver. Sempre nome de La Casa de Whisky. Vê a forma de enrolar. Adega número 1 do estado do Pará. La Casa de Whisky. Responde. A adega número 1 do estado. Não fica brava. Não fica brava. Só não responde. Alô, Thiago Rodrigues. São os quatro caras. Thiago Rodrigues. Amarra. São os quatro caras que a bandida se amarra. O Marcos Vinícius, Vitor. Artista. E o Felipe Cobiçado. E o Felipe Cobiçado. E o Felipe Cobiçado. Então deixa ela. Deixa ela. Para de cuidar da porra da vida dela. Deixa ela vir com o DJ Guga. FD do Jackson. Poder dar a xereca. Poder dar a xereca. Pra poder dar. Beléu. Vários vieram a milhão e votaram a 10 milhão. Vários. 77 eu tirei. Votaram a 10. Fechado com a referência. Ela só dá pra patrão. Ela só dá pra patrão. Lugar pra tu esquecer tua irmã, né? É o melhor lugar. O poxa! Tua irmã, né? É o melhor lugar pra tu esquecer tua ex-mulher. Quer esquecer sua ex-mulher? Vem pro cabaré. Vem pro cabaré. Vem pro cabaré. Quer esquecer sua ex-mulher? Vem pro cabaré. Vem pro cabaré. E batata, vou te dar um papo. Cabaré. Aqui é assim, só tem mulher gostosa, o reduto das poderosas. Aê, garçom. Me traz uma dose do seu melhor uísque, deixa elas à vontade pra... Aí, só sensualiza. Aí, sensualizando. Ah, que gostoso. Isso. Isso é muito saliente. Vendo. Vendo, vendo, vendo. Vendo ela dançar no polidense. Olha o clube do uísque. Vai. Vamos lá, vai. Vai. Vai. Vai. Vamos lá, vai. Vai. Vai. Vai. Vai. Vai. Rapidamente ela vai descendo. Lentamente ela vai subindo. Essa novinha no meio do peito. Vai, batata. Empurra, empurra lá na teta. Empurra, empurra lá na teta. Empurra, empurra, empurra, empurra. Pode, pode, batata. Empurra, empurra lá na teta. Empurra, empurra lá na teta. Empurra, empurra, empurra, empurra. Pode, pode, batata. Você que achou uma chave, trazer aqui no comando. Empurra, empurra, empurra. Você que achou um monte de chave, trazer aqui no comando, tem recompensa, viu? Empurra, empurra lá na teta. Empurra, empurra, empurra, empurra. Empurra, empurra, empurra, empurra. Vitor. Pode, batata. Gelo, beat, bicho, me baixou já. Ele cortou o mal e cano na valhada. Essa é a música do mesmo barbeiro. Ele cortou o mal e cano na valhada. Sempre não de barbearia 24 horas. Barbearia 24 horas. A barbearia oficial da vibe do cobiçado. Ele cortou o mal e cano na valhada. De bermuda da silhueta. Me deixa excitado. Na cintura tá com a 38 cromada. Vai, bate com a. Um, dois, três, vai. Quarenta e 17 é o porte do homem. Toma, perfil brasileiro, arma israelense. Quem gosta é seu batata blaster. Pra base tu fica de canto. Marca dois minutos, olha tu pare. Vai, bota, bota a cara no beco pra tu ter estresse. E aí, Xaxa? E o passo da série. A piranha. Os amigos vêm querendo afirmar em toma! Me separei, porra! Tô solteira agora! Tô solteira agora! Alô, Kevin! Porra, DJ do pai! Cadê ele? Cadê ele? Cadê o Kevin? Na você, tá na você, você! Êêê! Me piro, me piro, me piro! Me abo. Bora, Playboy! Me piro, me piro! Só quem tá solteira, vai! Me separei, porra! Tô solteira agora! Tô solteira agora! Vai, vai! Agora! DJ do pai, eu vou sentar na você, tá na você, tá na você, você, você, tá na copa! Me piro, me piro, me piro! Me abo. Vem piranha, vem piranha. Vem piranha, vem piranha, vem piranha. Solteira agora. Solteira agora. Toma, toma, toma. Tô solteira agora. Tô solteira agora. Tô solteira agora. Só quem tá solteira. Me preparando, tô cabeça citando. Eu já tô gostado. Cobiçado, para desse, ó. Me preparando, tô cabeça citando. Eu já tô gostado. Não vem rebolando. Peraí, peraí. Muda o ritmo aí, pau, play. Muda o ritmo aí, pau, play. Muda o ritmo aí, pau. Pera aí. Muda o ritmo aí, pau. Muda o ritmo aí. Ritmo aí, pau, play. Muda o ritmo aí, cobiçado. Muda o ritmo aí. Muda o ritmo aí, pau. Vai me sabotar aí. Olá, bom dia. Bom dia. Bom dia. Um erro, mas quer errar todo dia. Bom dia. Bom dia. Em homem você cena, em homem não se confia. Recado te dou, viu, Raíssa? Bom dia. Tá de tu, meu pedacinho de ousadia. Senta, senta, sem burocracia. Porque nós de patrocínio é o chique da putaria. Senta, senta. Cê dança fadinha porque nós de patrocínio. Você que achou uma chave e trazer aqui no comando, viu, galera? No lugar de sempre, a sua espera pra lhe oferecer prazer. Lá no camarote eu tô metendo a vontade. Lá no camarote eu tô metendo. Érica da quinta do uísque. Falou, Érica! Traz a maquininha que hoje eu faço xerecagem. Traz a maquininha que hoje eu faço xerecagem. Ela quer se envolver. Quer sentar pros maloca? Quer sentar pros maloca? Quer sentar pros bandido? Tá loucona, tarada? Tá sentando chamada? Representa novinha. Cabe, Erga! O da quina do uísque! Eu tô louco! Eu tô com esse! Loucona de baseado! Eu tô louco! Eu tô com esse! Loucona de baseado! Vou sentando com os amigos! E alô, Playboy da golada! Vou sentando com os amigos! E o Playboy da golada! Essa é a vibe, porra! Ligado. Tu tá cachorro, tu tá maldado. Tô sentando com os amigos, brigando com os aliados. Tu tá cachorro, tu tá como? Tu tá maldado. Tu tá cachorro, tu tá maldado. Tô sentando. Esse cobiçado é o cobiçado pra elas. Salve, malade. Salve, malandro. Te liga agora, vai. Saudade e quer me ver e ama a minha pegada. Mas essa vida que eu levo, o tempo é curto, eu confesso. Bem que seria uma boa ter você por perto, mas não tô podendo me apegar. Se for um lance, isso nós pode vir. A melhor forma de ser entendido. Mente criminosa, coração bandido. O quê? Não posso fugir desse meu instinto. Não faço por esse afasto, trabalho lindo. Se o trem passar, melhor sair do trio. E aí, Xaxa? Eita, a grana tá na mesa. Mas é a faixa frita. Tem várias princesas querendo. Vem comigo! Eita, mala que bandido. Só tu beat ao vivo. Mente visionária faz a conta. Toma agora! Oi? Lá vem, lá vem, lá vem. É o Rose do Rudo. A cara do primo. Toma agora. Fala que quer crime, eu sou criminoso. Ela é da zona sul, eu sou criado rodo. Bruno da CB. Fala que me ama, mas não me engana. Minha UGDS, filé. O Nato não se... E o alemão tá na área. Mas se for um lance ao bicho, pode foder comigo. Alô, batata do Grill Mix. Contigo, visão com perigo. Ela gosta de bandido, né? O beat é envolvido. Que patricinha doida, quer entrar no carro, bicho. Vamos dar um tiro. Leve ela nos altos pra ela ver o rio todinho. Pega a visão como o complexo tá lindo. Como o complexo tá lindo. Tá na barra de Deus. Que permaneça essa tranquilidade na comunidade. Peça a Lili dos amigos que estão privados. Saudade bate no meu peito dos cria que não estão mais aqui. Tá na parte de Deus, que permanece. Piloto dos. O mal falado está na área. Essa Lili dos amigos que estão privados. O dia tá lindo, clima ensolarado. Clima de piscina, cervejinha e churrasco. Família tua casa, tá aí na balada. Peço a meu Deus que proteja meus aliados. Pois é. É, essa vida é muito louca, é. E eu já fui ser bem como é. São vários mandadão que testa nossa fé. Mas se tiver mandado, volta de ela. Lanterna verde, pra nós embraçar. Chama essa danada que tão doida pra sentar. Pula lá, a ticinha vem da pista pra sarrar na cara. Vida de artista, todas elas querem me dar. É o pulse do rudo, na coxa no pito. Sempre costurado com bolso cheio de dinheiro. Posso fazer nada, viva a vida desse jeito. Arrasta pra cima que eu vou te contar o segredo. Tô impressionado com essa mina. Sua boca está me insinuando. Agora fica quieto, vai. Contempla a projeção divina. Me elucida, me mandou. Mentira, mim. Me faz sentir calafrio como as estações. Você transcende a brisa do vento e suas vibrações. Agora vai. Foram poucos minutos pra conhecer. A química bateu, a gente ficou. Eu moro na favela, é lá zona sul. É aí que o favelado se apaixonou. A peça fundamental que falta em mim. Vou levar em quadro enquanto for lá. Deixar acontecer naturalmente. Oh, mulher, boca do pé. Anormal, se eu te ver. Vem, meu parceiro, negão. Sempre sou. PVU tá com a gente. Eu ia te beijar. Fechado com o Leão. Esse sonho agora vai se realizar. Vai. Mulher que me deixa na ponta do pé. Anormal, se eu te vejo já não fico mal. Vem, negão. Sonhei que um dia eu ia te beijar. O homem tá lá. Parece que esse sonho agora vai se realizar. Vai. Passa lá em casa, tira minha roupa, fala que me ama. Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama. Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama. E aí, meu parceiro? Juca louco. Cura, Ju! Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama. E aí, Wendel? Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama. De novo! E eu não consegui dormir. Tava Catarina. Culpa da morena. O culpa é da morena. Olha que morena, vê como eu tô. Você não sente pena, pelo amor de Deus. Me traz de volta. Cleve do uísque, Erika do uísque. Me traz de volta, teu amor. É, Cleve! Olha que morena, vê como eu tô. Você não sente pena, pelo amor de Deus. Me traz de volta, o teu amor. Traz! Me traz de volta, teu amor. Tô querendo te beijar de novo. O teu beijo me enlouqueceu. Tudo que a gente já fez foi pouco. Quero sentir seu corpo. Eu quero! Tô querendo te beijar de novo. O teu beijo me... Tudo que a gente já fez foi pouco. Quero sentir seu corpo no meio. Canta! Abandonado dentro de um apartamento. Ansiedade, coração desesperado. É só bebida quente. Quer me sabotar, né, Kevin? O coração gelado. Quer me arrastar, né, bandida? De um lado a lado. Retratos e quadros tudo quebrado. É o que tá tendo. Pedaços, desamor pra todo lado. Tá como aí? Tá doendo. Tá como aí? Tô sofrendo. quê, bebê? Ai, que vontade de tacar meu celular na parede. Vai pra casa do cara. É o que eu escuto quando eu ligo pra ela. Eu vou falar que não quero, beijando sua boca. Falar que te odeio, tirando sua roupa. Mas em quatro paredes, no quarto escuro, você vai ouvindo eu te amo por segundo. Eu vou falar que não quero, beijando sua boca. Viu, Luan, Bruno? Leotinho, Leozinho dos Impregnados. Mas em quatro paredes, no quarto escuro, você vai ouvir o eu te amo por segundo. Por segundo. DJ Felipe, o cobiçado do Pará, levando sua vibe ao mais alto patamar. Explode! Pode soltar a voz comigo agora, vai. Que nunca traiu, vai soltar a voz comigo agora. Chorar não vai trazer você. Gritar, ligar, o que fazer? É o fim, não dá mais. Onde o nosso amor se escondeu? Aqui estou pensando em ti. No quarto sinto tanto frio. Eu me apaixonei, será que vou te... Eu vou baixar o som! Eu vou. O quê? Vou toda noite. Tudo que eu sinto por você, com DJ Alessandro Duarte e DJ da Pó, o cobiçado do Pará. E joga a mãozinha pra cima, bate na palminha. Um, dois, dispara. Desde que ela voltou. Só não vale chorar, olha, Beatriz. Já não sei mais o que é certo. Deixa mim. Difícil é decidir. O quê? Difícil é decidir. E aí, balsa? Mostra comigo agora. Não. Não, não, não. Não me ligue mais. Me deixa que a dor vai passar. E o meu amor por você acabar. E aí, Vitor? Foi bom. Canta, canta, canta. Tudo que... Meu amigo Vitor Barbeiro. Ele, meu parceiro Marcos Vinícius. Amor, que tudo acabou. Os caras que comanda os cortes da celebridade no estado do Pará. Andei nós dois. Tamo junto, tamo junto. E nos momentos que eu nunca esqueço. Canta aí. Ao som do Move Som. Com DJ Juninho, consagrado. E o comissário. A paixão. Yeah. coração sofre, babá. E aí, filha da TV, vem dar valor. E aí, Bruna CB? Ela veio assim, foi tão de repente. É Pix pra elas, porra! Sim, eu não sei explicar, e não é normal. Hora do Pix, hora do Pix! Sim, meu coração me diz que o amor encontrei. Só vale se falar pra mim. Vou te falar, você não vai esquecer. Vem! Vem me amar. Pra mim. Isso é amor, eu não posso negar. E sempre nome de Berenice Torres. Chega primeiro. Um gajo número um da vibe. Pereira. Eu vou com você. Pereira e Cintores. Pereira e Cintores. Eu quero te amar. Oficial do Clube do Comitado. Toma na batida, toma na batida, toma na batida. Toma, toma, toma, cobiçado, libera, libera, libera, libera, vai! Agora diz pra mim como vou ficar sem te tocar. Agora que eu quero ver o bagulho doido! Essa distância me mata. E eu quero ter você de novo aqui. Porque não me diz o teu nome. Eu quero te amar e ser feliz. E aí, meu parceiro Playboy? Dizer a você do meu amor. O homem do salgado sem batata em si. Me abandonou. Se foi, me deixou aqui. E aí, meu amigo Playboy? O homem que comanda a batata. Salgado e Gixia, tamo juntos. Beléu! A nossa história. Cuidado com o meu barbeiro. Não pode ter um fim. Essa é pra todas as mulheres bandidas que dão valor de fazer emocionhão. Quando faz amor. Será que você gosta mesmo de mim? Vai. Vai me dizer. E era? Que era pra sempre. Isso é amor. Ou uma doce mentira. É Kevin, solta a voz, Kevin. Baby. Mas quando está só. O homem do depósito. Amor. O homem. DJ. É o homem da. Chama o meu nome. O animal, uma fera. Uma besta enjaulada. E fazer seu jogo vai me deixar louco. O alô, tomate! Sei que você vem do seu jeito. Coração quebrado e orgulho inteiro. Agora que eu quero ver. Amar. O quê? Tá mais. Bem, amigo, amigo. Alemão Delantai. O meu genés tá todo mundo. E aí, Bruna CB? Cadê o filé? Veio só agregar o filé, foi. Pra honra. Júlia, fala comigo. Confirma pra mãe. Foi lindo demais o nosso amor. Você sumiu, me abandonou, não deu valor. O cara me viaja. Em meu coração que só te quer e sente falta de você. Não faz assim, volte pra mim. Sou louco por você. Será que esse daí vai rolar na barbearia? Está fria a madrugada, fico a te esperar aqui na. E aí, balsa? Acordado pensando. Olha o xaxá, babá. Nosso amor não tem fim. Olha essa dupla, tic-teco. Com 2 segundos pra te amar. Meu amor, me diga onde está. Te encontro na luz do luar. Sumida, me olhar. E o ar. E eu respiro, é o cheiro teu. Sonhar. Lembro tudo que a gente viveu. E eu te vi. Bate forte o meu corpo. uma sequência diferente. Guardo no peito tanta saudade. Ela não se despediu. Nem disse. Nem disse adeus. Eu levo a vida assim. É noite sem luar. Peço para Deus com todo o coração. Só vocês! Só presta assim, ó. Quando tu briga com ela, tu fala assim, bré. Oi? Onde você vai estar quando eu voltar pra você? Meu amigo Riba, promota e tá na área. Ume do Beloquim. Esse tempo que fiquei sozinho sem te ver, percebi que jamais vou te... Só quem nunca traiu vai soltar a voz comigo agora. O quê? Foi um tolo, hein? Mas atende. O quê? O quê? Eu sei que fui. Vou tocar uma música aqui. E por sinal lançaram semana passada, mano, batidão. Vamos tocar ela porque é mais uma que vai cair no gosto da galera. Foda é que você de mim não sai. Será que é destino? Vamos ver. O quê? Eu peço que não me maltrate mais. A versão do cobiçado não deu tempo de passar o monote, não foi, Madalena? Só fora de área hoje. Eu juro, até tentei, mas faz hora. Bora, Riba! Primo do meu parceiro! Bora, me doir, esquece. Eu juro, eu tentei amar. Batata escutou ela! A Manu solta a voz dizendo assim, ó. Foda que você de mim não sai. Se me cobiçar, vamos ver. Eu peço que não me maltrate mais. Pois corro o perigo de gostar. Eu juro, eu tentei, mas faz hora extra. Esse meu amor. Eu juro, até te evitei. Amar quem não presta, vicia, eu sei. Meu coração quer mais. Ele sofre, sofre. Esse é o DJ Felipe Cobiçado. Se existe outro, desconheço. Bora começar a estudar de novo o bagulho. Sai da frente, o cobiçado vai estourar. Sai da frente, o cobiçado vai estourar. Vai estourar, vai estourar, vai estourar, vai estourar, vai estourar. Vai, vai, fogo, fogo, fogo. Criado, criado, criado. É o segundo tempo. Ah, é esse aqui. Deixa como é que é. Deixa como é que é. Os tapinhos fazem. Ah! Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Toma na pressão. toma, toma. Toma na pressão. Toma, toma. Toma na pressão. Toma. Só um cabelão. Só um cuzão. Só um cabelão. Só um cuzão. Só um cabelão. Só um cuzão. Só um cabelão. Só um cuzão. Só um cabelão. Cabelão, cabelão, cabelão, cabelão, cabelão, cabelão, cabelão. Olha o Pix, Simeão. É Pix pra elas, porra. Olha o Pix, olha o Pix, olha o Pix. DJ o Diel Brabo, porra. Aí foi só um story, um story sim. Com paredão ligado e as garrafas de gin. Foi só um story sim. Quando tu viu a capinha tá cansado. Essa aqui o Mike fez, vai pra todas as novinhas. Senta de mijecão, caralho, fica de mijequinha. Senta de mijecão, fica de mijequinha. Se tua filha de maior, deixa ela fazer o que bem quer. Se tua filha de maior, deixa ela fazer o que bem quer. Pensado em puritona, sequenciado em puritona, sequenciado em puritona. Água, caralho, água. Vai no caqueado, caqueado, caqueado. Vai no caqueado, caqueado, caqueado. Vai moleque doido, agora faz o caqueado. Vai moleque doido, agora faz o caqueado. São amores. Sal, sal. Amores que mata. Sal, sal, sal. Amores que fere, amores que dói, amores que apaga. When your legs don't work like they used to before. Amor, te arruma. Vamos pra Atalaia. Vou só falar uma coisa pra vocês aqui. Dia 17, dia 25 de julho, vai ter DJ do Robson em Salinas, hein? Atalaia é o caralho, vai vir no cobiçado, vai vir no cobiçado, vai vir no cobiçado, vai vir, vai vir, vai vir no cobiçado. Atalaia é o caralho, vai vir no cobiçado, vai vir no cobiçado, vai vir no cobiçado, vai vir, vai vir, vai vir no cobiçado. Ai, ai, ai, ai, ai. Caqueado, Raíssa! Caralho, pega ela, pega ela, pega ela. Caralho, desce a bola no joelho, mostrando a porra da porra da puta. Desce a bola no joelho, mostrando a porra. Agora, agora, agora. Vai, me bota, vai, me coloca. Vai, bota nela. Coloca, vai, vai. Bota nela. Vai, me coloca. Vai, vai. Vai, vai. Poco, poco, poco, toque, poco, poco, poco. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Deixa eu penetrar, deixa eu penetrar no cão. O bagulho tá fluindo com batidão diferente. O bagulho tá fluindo com batidão diferente. Ele é bandido, bandido, bandido, bandido. Ele é bandido, bandido, bandido, vai. Bandido tá como da primeira vez. Bota, bota. Bota a raba em mim, taca a raba em mim. É bola lentinha, é bola lentinha, é bola lentinha. Passa como da primeira vez. E aí, meu parceiro Oliveira? Sempre quando eu viajo, me manda pepeca. O açaí chama no ponto. Piriga e cintura. Açaí no ponto. O delicioso do bairro do Jurunas. Tá como da primeira vez. Tá de folga hoje, Marcos? Tá de folga hoje, Vitor? Não fora não recapanhado, mas entrar o caminhado. Não fora não recapanhado. O que vocês querem hoje? Só os vale se vocês dizerem pra mim assim, ó. Vamos dançar até cair. Água, água, água, caralho, água. Vai, moleque doido, vai, vai, moleque doido, meu brabo, vai, moleque doido, vai, vai, moleque doido. Toma que toma, que toma, toma, toma, tá. Meu brabo, toma que toma, que toma, toma, toma, tá. Veja como é que é, veja como é que faz. Vai, brabo, veja como é que é, vai, veja como é que faz. Vai, meu brabo, porra. Olha o caqueado da Uniminanda. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Apaga tudo, apaga luz, apaga tudo, apaga luz, apaga tudo, apaga luz, libera agora, apaga luz, apaga tudo, apaga luz, apaga tudo, apaga pega, pega, pega. Eu acabo a água, toma banho de leite. Eu acabo a água, toma banho de leite. Pega, pega, pega, pega. Toma banho de leite. Pega, pega, pega, pega. Pega, pega, pega, pega. Pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, cobiçado, pega, pega. Bora, Felipe, cobiçado. Pega essa cachorra, bora, Felipe, cobiçado. Pega essa cachorra. Pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega essa cachorra, pega, pega, pega essa cachorra, pega, pega, pega essa cachorra, pega, pega, pega essa cachorra, joga o anzol, puxa o carretel, joga o anzol, puxa o carretel, faz como é que é, que joga o anzol, faz como é que faz, que puxa o carretel, joga, puxa, joga, puxa, joga, me dê de lá o macho, puxa, sal, sal, e aí Jackson Lucioso, sal, eu já tô, quem diria. Mó prazer te conhecer, vai. Um belo dia vai. Da hoje pra ti, vai. Ela é espetacular, vai. Mulher do sul. Fazer comigo várias coisas só no lugar. Ela é espetacular, vai. Mulher do sul. Fazer comigo várias coisas só no lugar. Tá na hora das meninas. Enganando e achando que você fazia tanto pra mim. E era meu bem querer. Fiz de tudo por você e você não me deu valor. Quis brincar comigo, desprezou o meu amor. Sumia de madrugada, desligava o celular. Eu aqui feito uma boba, só queria te esperar. No começo eu pensei que era pra valer. Hoje eu sei que foi um erro, custa tanto de você. Agora meu bem. Espirro, lança, tenta aqui de panda. Espirra! Espirro, lança, a chorada vai rolar. Enquanto o sol no paredão toca, você passa o seu batom de cereja. Eu bebo, você bebe. Bebe aí! Enquanto o sol no paredão toca, DJ Udi é o brabo, porra. Você passa o seu batom de cereja. Eu bebo, você bebe. Bandido, eu quero ver representando. Eu vou chamar bandido, eu quero ver representando. Só um busão, só um cabelão. Só um busão, só um cabelão. Sal, sal, eu já tenho grau. Sal, sal, faz cara de mal. Pega essa linguada, repite com você. Pega essa linguada, repite com você. Passa o xerecard, repite com fica nervoso. Passa o xerecard, bota o xerecard, morre. Nervoso é rock, doido é rock, doido é rock, doido é rock, doido. Nós é vagabundo, nós é vagabundo, nós é vagabundo, nós é vagabundo, nós é vagabundo, doido, doido, doido, doido, doido, doido, doido, doido, doido, doido, doido, doido, doido, doido, doido, doido, doido, doido, doido, doido, doido, doido, doido, doido, doido, doido, doido, doido, doido, doido, doido, doido, doido, doido, doido, doido, doido, doido, doido, doido, doido, doido, doido, doido, doido, doido, doido, doido, doido, doido, doido, doido, doido, doido, doido, doido, doido, doido, doido, doido, doido, doido, doido, doido, doido, doido, doido, doido, doido, doido, doido, doido, doido, doido, doido, doido, doido, doido, doido, doido, doido, doido, doido, doido, doido, doido, doido, doido, doido, doido, doido, doido, doido, doido, doido, doido, doido, doido, doido, doido, doido, doido, doido, doido, doido, doido, doido, doido, doido, doido, doido, doido, doido, doido, doido, doido, doido, doido, doido, doido, doido, doido, doido, doido, doido, doido, doido, doido, doido, doido, doido, doido, doido, Esse é o DJ Felipe Cobiçado. Se existe outro, eu desconheço. Toma! O Cobiçado do Pará. DJ Felipe Cobiçado. O Cobiçado do Pará. Agora, Vitor, segura! Talvez você já saiba que ainda guardo lembranças de alguns momentos nossos que estão dentro de mim. E eu? Eu só te liguei porque doeu em mim essa saudade que sinto aqui. Eu não aguento aceitar que acabou. E aquele xixiraminho, vai! Aquele sentimento, orgulho de momento. Só atrapalhou a nossa história. Chegou ao fim. Também confesso que sinto em mim, baby, a saudade que me falou. Ainda tem o seu nome em mim. Também tem o seu nome em mim. Escrito. E aí, meu parceiro, quer que é louco? Aqui, Marcos. E aí, DJ Felipe Cobiçado? Se é uma questão de amor, vai, Kleber. O Bengola tá em peso hoje, hein? Aprender a mentir no coração. Esconder. Quem gosta dessa é o Bruno da CB. Quando me paro olhando em ti, encontro um outro alguém. Me protejo, então limito que também já tem outra pessoa que vai acontecer. Canta a Gília Beatriz, canta a Uli Miranda. Então, meu amor, que chaminha. Apaixonado homem, meu. Dá um cheiro no cangote, vai. Aê! Mais uma! Vai! Essa é a vibe, porra! Banda Caras, a cara do sucesso. Só musicão hoje. Você diz: não fui eu quem disse adeus. DJ Naldinho Sacana, Júnior Alucinado. Te ter aqui. E aí, Naldinho? É pix pra elas. É pix pra elas, porra. Fotos de uma paixão. Hoje rola um pelo chão. Do amor que existiu, não há nada mais. Vou baixar o som, vou baixar o som. Juntos sonhamos, juntos está. Não tinha o direito, mas vou aceitar. Daqui! Se daqui pra frente, por tudo acabar. Canta, canta! Choro em silêncio, choro em silêncio. O cobiçado da galera tá na área. Então pode confirmar que hoje é dia de aula na vibe do cobiçado. Cobiçado do horizonte. Sendo sem formar de gente. Eu desejo ter você adolescente. Deixa o que custar, meu bem. O sol do horizonte. Sendo sem formar de gente. Eu desejo ter você adolescente. Deixa o que custar, meu bem. Meu super amor, super amor. Passo da CL, ele se achar. Baby. O prefeito do Doteiro. Super amor, super amor. Patente alto. Amor, baby. Fruto da terra. Eu sei que as palavras se perderam ao vento. E quantas vezes que mentias foi difícil tu creres em mim. E o quê? E não se equivocava e por errar feriu meu coração. Atira agora! Pois que atire a primeira pedra essa noite que nunca mentiu por amor. Perdão, paguei. E não foi só minha intenção. Foi uma noite de aventura. Tão pouco tempo que durou. Bota essa vibe pra sacudir tudo! A carícia tá com carinho, só não pode se apaixonar. Você tá no macete, só não pode se apaixonar. A carícia tá com carinho, só não pode se apaixonar. Você tá no macete, só não pode se apaixonar. Que a Dani se apa, se apa, ela se apa. Devagar que a Dani se apa, se apa, Dani se apa. Se apara que a Dani se apa, se apa, ela se apa. Viva sentando, vai doidando, o cobiçado vai do... Sem parar mesmo, viu, batata? E aí, Miss MC Dani? Que mistura! Vai! Um, você! Novinha, faz é mó tempão que eu tô aqui de olho em tu. Com as amiguinhas, mexendo o bombom. Tô ficando tarado e doido pra saber. Será que é hoje? Acho que eu fico com você na linha, mas maior tempão que eu tô aqui de olho em tu. Com as amiguinhas, olha só, mexendo o bumbum. Tô ficando tarado, doido pra saber. Será que é hoje que o DJ pega? A delícia da Bucari só não pode se apaixonar. Você tá no macete, só não pode se apaixonar. Pode a não. Delícia da Bucari só não pode se apaixonar. Você tá no macete, só não pode se apaixonar. Que a delícia tá... Cê tá...